227, contato radar, sobre o 380 direto Lima. 380 direto Lima, mais 227. Sempre pouso no 0, tá 3. 7, contato Madaço, do nível 240. Direto Salvo, está presente. Está presente, direto Salvo, 6327. Obrigado, uma boa tarde. Boa. é o Kiko. Carajá 45, deixa manter a nível 050. 050, Carajá. Informo tráfego posição de 9 horas, 1 no 2 milhas, rumo nordeste, cruzando 090 para 050, com Embraer 110, está interceptando mesmo. Demorou para o curso localizador, correu direita na proa 060, deixa eu manter o nível 060. Para 2010, eixo no 014, informe estabilizado. Autorizado 2010, no 014, informe estabilizado, confere 2510. Chilena 327, foi e o COS da presença. E o COS, 327. Afastando 32, afastado 620 milhas, nordeste do Rio Salvador, mantém no 090, seu índice está terminado. A presidente chama Aracaju, 20 decimal, preencho. 20 decimal, 3, mas que 32. Boa. Aracaju, azul, 69, 1, 8. 2, 2, 7. Chame centro Recife, 126.85, alterno 25.45. Polícia reconfirmada as frequências para o gol por 84. Agindo, 126.85, alterno 25.45. Câmbio, senhor, 125 e 2545. Tenha uma boa tarde, novamente. Boa, bom gosto. Obrigado. É 918 desse para 3.10, Alexandre 014, livre aliança, está estabilizado, número 2. 3.014, tomara estabilizado, número 9. Salvador, Força Aérea 2550, estabilizado o localizador. Força Aérea 2550, sete, complete a aproximação, Xantan 118 decimal 95. Força Aérea 295, Força Aérea 2550. Linha 998, complete curva à direita, na proa 065, nesta proa 10. Proa 065, nesta 2570, no próximo final, tem baixado tomado. Era 2550, vai entrar no computador, grau 07, nós pouso no autorizado, pista melhor. 7 de pouso, 2550. Deu algum risco anterior? Canal já 45, desça para 2000 pés, hoje pelo 014. O Ituna está presente, está livre no MS, está estabilizado, é o número 3. O Ituna presente, para o Ituna, mas o último 014, hoje o Ituna está estabilizado, terceira frente. O Xanema é 327, 59 milhas, sudeste do Rio em Salvador, mantém o nível 180, seu uso radar terminado, chame Ilhéus, 120, decimal 1. Essa é a Força Aérea 2550, libera a direita e segue para qual parte? Parte autoridade. Parte VIP. Gente, libera a direita, siga via alto, fechamento da Juliette também, escuta. Vicente, está liberando a direita, chamarate da Juliette, Força Aérea 2550. próxima concha, torre 118 decimal 95. 247, boa. Salvador, mais boa tarde, Azul 69 mais. 19-18, vento 4 graus, 79, todo autorizado, pistão a zero. Leandro, posso na zero, Azul 69 mais. Do Bravo Serra Serra, confirme código alocado. Sob condições visuais, pete pés, registro no 0-1-4. Reporte no farol da Barra, direto do Serra Whisky Delta Lima, o Bravo Serra Serra. Você na escuta da torre? Papa Romeu, Mike Eco Zulu, sob condições visuais, no 1500 pés, confirme o código alocado 0155. 0155, mantenha o transponder, voe direto para o farol de Itapuã, reporte a 3 milhas do farol de Itapuã para a coordenação da torre. Zulu, informe no ideal de descida. Ingresse na pista, agilizando e chame o grande na parte da autoridade. 7, autorizado ingresso no portal de 5. Sete, reporte para a PGL Serra Luz Petrolina. Carajá 45, estabilizando, motorizador. Carajá 45, ciente, complete aproximação, chame torre 118 decimal 95. Torre 118 decimal 95, ingresso. Continue a aproximação, agora de pista livre. Eu entro no 30 graus, 8 mais. Continua a aproximação. só aguardando o pista livre e o cara já. Sábado 6, sábado approach, Scott Maitan, descend to Tower, 1000 feet, 281014, period, pop, arrival. Contra, 06, descend 4000 feet, flag 1014 and get for the bump arrival. Já 45, pistão na 0 livre, foi autorizado. Olha, a loja do Marília, ali, mantendo 0, prata. Ajuda, ajustado na 014, azul 297. Para 500 pés, eu visto no 014, informe 3 milhas do Caralho de Tapar. Já encheu para o portátil, se algo certo. Está sob contato radar, 4 milhas após Coral. Mantenha nível de voo 090, fone para descida, voo em Bomed para interceptar a chegada. Correção, voo TAP da presente para interceptar a chegada da Bomed 1. Transponder para 0152, sob condições visuais, que antes pega o eixo no 014, informe para cruzamento da Bahia de todos os estados. 0152, o Lai para cruzamento da Bahia, o Bravo de Uniforme. Bravo de Uniforme, quantitativo estimado para Cairo? Estimado 1935, senhor. 1935, senhor. Saída Pucaru. Então 4772, contato radar, subam 330, direto Jamo. 330, voando Jamo, 4772. Feet, Grenade 1014, clear the IRAC, that's ready, runway 10, come to the ship. Number 076. 2000 feet, Grenade 1014, clear the IRAC, that's ready, runway 10, come to the ship. 076, 2000 feet, direct 1014, clear for the IRAC, 10, X-ray, and we'll call you when you have it. Papa Romeo Juliette, Papa Papa, controle Salvador. Papa Romeo Juliette, Papa Papa. Olha o Clover 10, 120.8, controle Salvador. 120.8, boa Juliette, Papa Papa. Obrigado pela conversa. Sem problemas, escolha. 2 voos Romeo Fox 018 da presente. Direto Romeo Fox 018, muito grato, está acontecendo, Juliette. Pista 1-0, vento na 5-0, grau 079. Fora do terminal, na pista 1-0, grata. É, 3-5-5. Oi, Salvador, boa tarde, azul 4-4-5 no ponto de espera. Beleza, ao controle Salvador, boa tarde, do Papa Romeo Juliette, papapá, momo, ativo. Papa Romeo Juliette, papapá, contato radar na decolagem. Doutor, para evitar tráfego na subida, curve à direita na proa 010. Seu limite são 5 minutos nesta proa, cruzar a radial 005 do VR Salvador. descendente para 090 por 5 minutos, o limite vai ser a radial 005 de Salvador. Horas, 1,3 milhas, rumo sul-oeste, cruzando 5,700 para 2 no pé, trago 767, cruzando. Sente o papão da Juliette, papapapá. Mike, é Zulu, cruzando, que está tudo de alto campo. Mike, é com Zulu, sente, para instruções, puxando torno 1 no número 395. Para lá, torre, Zulu. Papão, meu bravo, Lima, de Fonte, que está tudo de presente. Possível ascensão. Mike, é com Zulu, e é com Fonte. Qual vai ser o próximo? Chame a 355, decorra 1-2-1-2-0-2-9, estou aliás. Uma PM 400, está presente voo incógnito, quilômetro, agosto e prazo de uniforme. Autorizado o código nível 400, Papa Romeu, Juliette, papapapá. Romeu, Juliette, a Serra, Papa Romeu. Prato Serra, Serra, frequência livre da presente. Livre da presente. Boa. Controle Salvador, muito boa tarde. Esse é o Chanel 6355, fora de sala. Chanel 6355, contato radar na decolagem, suba nível 380, direto líder. Os anos, eu tenho um direto líder, 6355. Juliette Papapá, passa nível 150, chame de Sepa Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 125, Papa Romeu Juliette Papapá, deu uma boa. Boa. Romeo Zero 7-6, receptors on ILS X-ray 10. Romeo Zero 7-6, Roger, complete the course, contact tower 118.95. 118.95, Romeo Zero 7-6, bye-bye. Zero 7-6, good day, receptors on ILS 10, X-ray. Commander 076, wind is 140 degrees, 09 knots. Back to the land of Iowa 0. Commander 076, good land on the 10. Commander 076, close no 8, chamber 20 decimal. 120 decimal, 8 with flight for one. Awesome today, gracias. Os 997, afirmo, grupo para 2.000 pés, nível S, forma estabilizada, número 2. Firmo, autorizado procedimento, reporta estabilizado, 2.997, obrigado. Commodore Control, good afternoon, go 1097, Arbor 1, departure, LFA transition, passing 1500. 7097, we have contact at departure, after 2000 feet, fly heading LFA intersection, climb to flight level 360. After 2000, left intersection, climbing to Kudukov 260, go 1097. 360 without restriction. Okay, 360 without restriction, go 1097. Direita na proa 055, nesta proa intercepta, com 02733. Direita 055, vai para a estabilidade 2733. Telema 355, passa nível 140, chame centro Recife, em 128, decimal 35, eterno 23, decimal 8. 3235, 123, decimal 8, graças.

Sousa 3317, ponto 0, 10, pronto. 3317, ponto 0, ponto 0. Chame sempre o SIF em 128.35, alterando 23.8. 2835, 1238, boa, tá 3155. Boa. Confere 2523, desça para 2000 pés, ajuste no 014, pés escape foi tona, e o LS é porte estabilizado, 2523. Para 2000 pés, após escape, o Condor solicita o Sierra Vitor 368. Gente, vou encerrar a dica 368, desça para 25.00, está livre ILS Whisky, do Forçário 2523. Desde após o TAP, 25.00, PES, modo Serra Vitor 368, ILS Whisky, o Condor 23. Efetua o ILS Whisky ou o Renato? ILS Whisky. Sim. Solo 31, livre à esquerda, parte militar. Mantendo corredor visual a 1 mil pés, a ilha de Vera Cruz, com o Charlie 150 na terceira na aproximação, o Conselho 2523.